Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Nostalgia, Som e Magia. Emissão para dia 2 de outubro do ano de 2010. Eu sou a Joana Santos e vou estar consigo aqui entre as 22 e as 0 horas para recordarmos as músicas de ontem que são as recordações de hoje, para trazermos aqui aquelas músicas que com certeza ouviu sentado perto da telefonia. Pois é, nós também trazemos para si músicas assim. E vamos começar as nossas recordações de hoje com um tema muito bonito, chama-se Ainda Queima a Esperança, na voz de Diana. Depois, seguimos com Always on My Mind, um tema de Elvis Presley. Grande senhor. E terminamos com Mort Chapman, com o tema Sorrow. São estes três os primeiros desta nossa seleção feita para hoje. Estes são os temas que lhe proponho para serem os três primeiros, para deixá-lo a sonhar aqui no nosso Nostalgia, Som e Magia. Vamos à música. Até já. Fazendo hoje um ano que você me disse adeus. Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança. Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou. Toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Deus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Thank you.

without your arms to hold me tight. Do you remember those happy days? The happy days that we shared. I just had to look at you and I knew that you cared. Spend those happy days loving you my whole life through. There was such happiness then, and now there's only sorrow, sorrow. Estou eu de volta para lhe vir dizer, para lhe vir ofertar mais três músicas. Vamos ficar com os Bengals, com o tema Manic Monday. Logo depois, Santa Bárbara, com o tema Charlie. E terminamos esta seleção de três músicas com Onde Estão Teus Olhos Negros, na voz dos The Fevers. São estes os três, os nossos próximos, digamos, convidados aqui do Nostalgia Sem Magia, para podermos sentir então a nostalgia e sonhar um pouco mais com os tempos em que ainda ouvíamos a rádio, ou você ouvia a rádio, ali, bem pertinho da telefonia. Pois é, então, por que não? Vamos ficar com estes três temas. Eu volto já de seguida. Tenha uma boa noite com o canal 2. Lei chamava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Salve de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, te presté cuidados, poco a poco viviste. Siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé. e agora estão longe daqui. Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir e agora estão longe daqui. Não tenho mais prazer. Então, que as recordações que lhe trazemos aqui no Nostalgia Sem Magia, estas músicas que a equipa do Nostalgia Sem Magia escolhe para si, lhe tragam essas boas recordações e essa possibilidade de sonhar com os dias que já lá vão, mas que foram passados ao som destas músicas. É claro que, sendo passados ao som destas músicas, não têm que ser apagados de forma nenhuma. E por isso, nós vamos até ao ontem e trazemos-lhe as músicas que fizeram parte desse tempo. Músicas que ainda hoje fazem parte das nossas vidas, porque o tempo, por muito que passe, não apaga a especialidade e as boas recordações que a música nos traz. Vamos começar, ou continuar agora, com Criminal Tango, um tema de Marino Marini. Depois, seguimos com Mireille Mathieu, com o tema Paris en Colère. Terminamos esta seleção de três músicas com Milu, Lisboa à Noite. São estes os três temas que escolhemos para si aqui no Nostalgia Sem Magia. Fique por aí e desfrute de todos eles. Alla chiamaci nel tango, bella pupa, fior del fango. Questo tango galeotto all'amor ci legherà. Un boccale di tequila fa bruciare la mia gola, ma le labbra tue procaci fan bruciare molto bene. Criminal tango e caminoso, brivido arcano che mi incatena, stretta ti tengo e cerco ansioso in un tuo bacio la voluta. Allacciamoci nel tango, bella pupa, fior del fango. Tu mi infiammi ed io mi brucio, val la pena di morire. Con la bocca sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi, mi assassini e mi porti via con te. Criminal tango caminoso, brivido arcano, criminal tango. Cic, cic, cic, cic, cic, cic, cic.

depois bailou, bebeu. Lisboa, ouviu cantar o fado. Rompi a madrugada quando ela adormeceu. Madrugada, quando ela adormeceu. Dão de facto para sonhar estas nossas músicas aqui no nosso Nostalgia, Sonho e Magia. Agora recordamos mais três temas que sabem bem ouvir. Vamos ficar com What a Wonderful World, um tema de Louis Armstrong. Depois, ficamos com Nikita, na voz de Elton John. E terminamos com Joy Esposito, com o tema Lady Lady. Pois é, dá vontade de dançar. E por que não dançar ao som destas músicas? Então, se tem vontade, dance. Lembre-se daqueles tempos em que estas eram as músicas que ouvia por todo lado. Se não ouve por todo lado, ouve aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ouve aqui no seu Nostalgia, Sem Magia. Então, agora carregue no play. E vou pôr para si estes três temas. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Saw you by the wall. Damn.

thoughts can come undone. Dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever lonely hearts can hide. Caro e estimado ouvinte, chegámos ao fim da primeira hora do programa Nostalgia, Sonho e Magia. Vamos embora com mais três musiquinhas que terminam assim a nossa primeira hora. E se gostou de tudo o que passámos até aqui, ainda vai adorar muito mais a segunda parte. Pois é, ainda voltamos para uma segunda parte para lhe trazer muito mais recordações. Agora ficamos com Je Dassin, com um tema que eu atrever-me a dizer que é apetitoso. Pois é. O tema chama-se Le Petit Pain au Chocolat e quem nos canta é Je Dassin. Para o segundo tema, que faz parte das três últimas músicas desta primeira parte, ficamos com o tema Comment ça va? E terminamos esta seleção com as nossas portuguesas Doce, com o tema Alibaba. Três temas, digamos, encantadores para terminar esta nossa primeira hora. Fique por aí, nós voltamos para mais música na segunda hora, por muito boas recordações, quanto consigo aí desse lado. Vamos à música e eu voltarei depois do intervalo. Até já! Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui sourit. Regardez pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. croustillante autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde fou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle. Acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, quelle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, un peu comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. D'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Canal 2 Antena. Thank you.

O canal 2 da Antena. Dans mon cœur me parle de ma vie.

cosas de viejos, requemor de no haber sido. Fría, casi como ignorando el sabor de soledad compartida, quise hacerte una canción para cantar despacito, como se duerme a los niños. Y ya ves, solo palabras sobre notas me han salido. Igual que tú y que yo, ni se importan ni se estorban. Se soportan amistosas, mas no son una canción. Qué helada que está esta casa. ¿Será que está cerca el río? ¿O es que entramos en invierno y están llegando los fríos? Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. las obras queda las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Obras queda, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras queda, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Ficamos agora em português com três músicas e três cantores bem portugueses. Falo de Clemente com o tema Amor é Mio. Depois seguimos com Sempre que Brilha o Sol, na voz de Marco Paulo. Sem dúvida que Sempre que Brilha o Sol, as nossas lembranças, as nossas recordações são ainda mais brilhantes. Terminamos com Pilar, com Um Amor Assim. São estes os três temas que ouvimos já de seguida destes três cantores portugueses, para recordar. Eu volto já para falar mais consigo. Mais belo e mais lindo, de páginas vivas, eu soube inventar.

versos que eu li. Dia azul em que eu te vi. Nada mal que o amor é assim. Nada mal junto a ti não poderá ter fim. Nada mal que o amor é assim. Nada mal junto a ti não poderá ter fim. Nada mal que o amor é assim. Nada mal junto a ti não poderá ter fim. Nada mal que o amor é assim. Nada mal junto a ti não poderá ter fim. Se gostou destas três músicas em português, então vamos continuar com José Cid, A Cabana Junto à Praia. Seguimos logo, logo, e porque são só dois temas agora, com Tapete Voador, na voz dos Da Vinci. São estes os dois, as duas músicas que escolhemos para si. Logo depois eu voltarei, mas já para as despedidas. Então, vamos à música, que eu já volto para estar consigo mais um pouco, para então nos despedirmos. Até já! Naquele tempo tu vinhas de noite à procura de amor e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá à noite fora ficavas abraçada a mim. As paredes do quarto

chegamos ao fim do nosso Nostalgia Sem Magia. Se gostou de recordar connosco, então saiba que vamos terminar de uma forma diferente. Pois é, vamos terminar com duas grandes músicas tocadas apenas, ou seja, são instrumentais. São duas músicas fantásticas. A primeira chama-se Alain Rouesch, Mon Amour, um tema tocado pelo teclista Lafayette. E terminamos com Biscaya, uma música de James Last. Duas músicas que são tão bem tocadas que eu sei que vai gostar de recordar. Dois temas muito, muito bonitos, terminam assim o nosso Nostalgia, Som e Magia. Terminamos de uma forma diferente, com músicas que, com certeza, vão encher a sua alma de muito boas recordações. Creio, tenho a certeza que as vai reconhecer e tenho a certeza que vai gostar. Assim terminamos este nosso Nostalgia de hoje, dia 2 de outubro do ano de 2010. E voltamos, prometendo voltar mesmo para a semana, para mais um Nostalgia. Só em magia. Daqui a 8 dias cá estamos no próximo sábado, à mesma hora, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Contando consigo aí desse lado, trazendo para si as melhores recordações de sempre. Fique bem, tenha uma ótima noite e até para a semana.